Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao primeiro episódio da nossa nova temporada aqui no Acervo Fantástico, temporada de ação anos 80, depois de uma temporada assim um pouco mais cerebral que a gente teve, né, de terror espacial, que a gente até encerrou com o filme do Tarkovsky, a gente deu uma guinada assim e vamos passar agora os próximos meses conversando sobre uma das melhores décadas, né, desse gênero de ação, né, os anos 80. E o filme que inaugura é o Predador, filme de 87 do John McTiernan, um dos grandes filmes do Arnold Schwarzenegger, e grande elenco, né, só homem no filme, tipo, show de testosterona. Mas falando em testosterona, né, deixa eu apresentar meus co-hosts, grande Diegão e o Son of a Bitch. E aí, pessoal, tudo bom? Beleza? E o grande Igor. Olá a todos e todas que estão nos escutando. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, cavalheiros. Nossa, foi só falar em testosterona e o Igor, assim, mó apagado, né? Mas tudo bem. Vamos ver se o pessoal anima aqui durante o episódio. Estou me recuperando de uma gripe. Pois é, aqui em Brasília tá todo mundo meio ruim. Vamos ver se o assunto do dia dá um upgrade aqui no nosso ânimo e dos nossos ouvintes, né? Pois então, o filme, né, Predador, de 87, além do Arnold, tem o Carl Weathers, que faleceu recentemente, né, o grande Creed, né, da série do Rock, figuraça, tem o Bill Duke, tem o Jesse Ventura, que foi governador, aqui tem o Shane Black, roteirista de cinema, né, tava como ator. Pra mim é um grande clássico, assim, do gênero, né, tanto é que quando a gente começou a conversar aqui entre nós, o que a gente vai falar nessa temporada de ação, eu falei, bom, Predador, né, óbvio, tem que estar. Qual é a história que vocês têm pra gente já começar a falar do filme, né? Por exemplo, o Igor, Predador, qual é a sua história pessoal com esse filme? Minha história pessoal é uma história vergonhosa, porque quando eu era pequeno eu morria de medo desse filme. Nossa, eu não... Na verdade, é um filme que eu demorei pra gostar. Aliás, uma coisa muito engraçada, assim, porque quando eu vi esse filme, primeira vez que eu realmente assisti esse filme, eu não sei porquê, porque realmente eu era muito pequeno, então eu não lembro, mas eu detestei esse filme. Além do fato de eu ter nojinho, de várias coisas, várias cenas que aparecem no filme, eu não gostei, não fui com a cara dos personagens, não gostei da história, eu não sei, eu era um jovem crítico de cinema muito pedante, né, no auge dos meus 12 anos de idade, 11 anos de idade, na época que eu assisti esse filme, e eu não lembro exatamente por que eu não gostei, só sei que eu não gostei, mas, olha só que coisa engraçada, esse filme, sempre que ele reprisava na televisão, sempre que ele passava, ou então sempre que eu tive a oportunidade de assistir esse filme na casa de algum amigo, de alguma amiga naquela época, nos anos subsequentes, eu assisti esse filme, e meio que, foi caindo a ficha, aos poucos, um dia, que, eita, eu gosto desse filme, porque eu já vi ele tantas vezes. Eu já sei algumas falas decoradas, venceu. Eu já sei as cenas, eu fico antecipando, eu sei de certas coisas que vão acontecer, e eu fico querendo ver, ah não, deixa eu ver essa cena, deixa eu ver essa outra cena. Então, foi um filme que, com os anos, ele foi me ganhando. Minha história é basicamente essa, assim. Não vou dizer mais nada, não, porque eu prefiro depois conversar mais a fundo sobre as minhas impressões do filme enquanto a gente for falando sobre ele, mas Predador foi um slow burner pra mim. Não foi um filme que eu assisti logo de cara e amei. Nossa, que história maravilhosa, que fantásticos, atuações maravilhosas. Não, eu achei tudo ruim, mas hoje eu dou 4 estrelas pra esse filme, porque eu acho que, de fato, assim, eu acho que ele é um dos grandes filmes de ação dos anos 80. E agora, sendo bem objetivo, ou pelo menos assim, tentando ser minimamente objetivo, né, se é que existe tal coisa, né? Muito bem realizado, a fotografia dele é muito boa, a trilha sonora dele é muito boa. Dentro da medida do possível, eu acho que os atores, né, eles se prestam muito bem ao papel que eles interpretam no filme, os atores estão todos muito bem. Por incrível que pareça, eu acho que é um filme que tem muito pano pra manga pra gente conversar hoje, sabe? Eu acho que ele tem uns temas bem bacanas e é isso, assim, ansioso pra falar sobre ele. Ah, mas eu tenho que falar uma coisa. No que diz respeito a filmes de alienígena, eu sempre fui um fã incondicional do design do H.R. Giger, né? Quando ele fez as naves e o Alien e tudo mais. E eu sempre achei o Predador ridículo. Nossa, nunca gostei do design dele. Nunca gostei. Mas foi dessa última vez que eu fui assistir o filme agora pra gente assistir o podcast, que eu meio que entendi um pouco por que ele é tão ridicularmente desenhado da forma como ele é. Mas até então eu falava, mas que eu, gente? Parece que não tem ninguém em Hollywood assim, competente pra poder ver vídeo Alien, vídeo tantos outros filmes de alienígena com um design muito bom. E eles fizeram Predador, mas eu tô me adiantando também. Depois eu falo por que eu achava o design dele tão estapafúrdio. Mas é isso aí. Vamos falar disso depois. Grande Diego Nunes, qual é a sua história com o Predador? Eu sei que você também, como eu e como o Igor, você já deve ter assistido 1000 vezes, né? É, esse filme foi um slow burner pro Igor, mas pra mim foi tipo uma fogueira, assim, foi uma explosão nuclear, porque eu acho que eu tinha a idade certa e foi na época certa, né, que eu vi esse filme. Eu acho que eu devia ter uns 13 anos, né, 14, e quando eu vi o filme nos anos 90, eu achei o máximo, achei maravilhoso, fiquei apaixonado pelo filme, achei o filme perfeito. E aí fiquei vendo esse filme muitas vezes, né? Eu morei do lado de uma locadora muitos anos da minha vida, né? Assim, do lado, era só atravessar a rua e eu já tava lá. E eu aluguei esse filme, paguei pra ver esse filme muitas vezes, assisti esse filme na televisão, Domingo Maior, muitas vezes. É um filme clássico do Domingo Maior, né? Da Globo. Então, é um filme meio conforto pra mim, sabe? Igual comida conforto, é um filme confortável. Eu assisti às vezes quando eu tava entediado, à noite, assim, que não tinha nada pra fazer, ia lá assistir esse filme e ficava lá viajando, adorando. Deve ser um dos filmes que eu mais vi na minha vida, assim. Eu já devo ter visto realmente mais de 20 vezes, assim. Eu sou muito fã, eu gosto muito de monstro alienígena, Alien, Predador, realmente adoro. Já vi todos os filmes do Predador, todos. Eu posso depois, no final, eu até sugiro que a gente faça uma ordem de preferência de todos os filmes do Predador, assim. Tá certo. Só por diversão, né? Boa. Então, eu amei, eu amo até hoje. Eu vi de novo por causa do podcast, de novo. Então, realmente. E adorei de novo. É um filme que se sustenta. É um filme de 87, se sustenta até hoje. Isso é uma mágica. Isso é incrível. Como ele se sustenta, como ele é atemporal, assim. Muito bom. Uma história parecida com a do Diego. Eu vi ele também nos anos 90 já. Em casa era meio... A gente alugava filmes e tal, mas o meu pai era muito contrário a filme com muita violência e tal. Ele não era esse pai clichêzão, assim, que adora ver filmes de guerra e tal. Ele era um pouco mais... Um cara mais... Com uma sensibilidade mais poética um pouco. Então, ele filme muito de ação e tal. Mas ele gostava muito desses do McTiernan, por coincidência, né? Do Predador e do Duro de Matar. E era tipo... Eu acho que ele via algo além, né? Do que você vê num filme do Van Damme, do Steven Seagal, né? Que não é realmente uma qualidade extra lá, que pra mim é muito visível quando vejo ele hoje em dia, né? Eu revi pro podcast, eu adoro, realmente que filme legal, e eu prestei muita atenção pra gente ter assim pra conversa, né? Que é um filme que você, desses filmes mais mediação, o pessoal tem essa tendência a achar que não tem muito conteúdo, não é só pra, né? Você deixa o cérebro na porta e assiste o filme e depois você coloca o cérebro de volta. Eu acho que não é o caso, assim, não tem assunto interessante aqui. Eu detectei umas certas críticas assim, o próprio Estados Unidos, né? Eu acho que você pode fazer essa leitura. Então não é só tiro, porrada e bomba e pronto, né? Eu vi que tem uns elementos massas aí para que vão além do que o, né, que a gente curte, né, de explosões e tiros. E a diferença do Igor, eu acho muito legal o design do Alien, né, do Stan Winston, acredito, principalmente quando ele tira aquele capacete dele, pô. Mas além disso tudo, tem assunto, né, que é o que o Igor tava falando também. Então acho que é uma boa escolha pra gente começar nossa temporada de ação. E se você é, tipo, mais cético, assim, pô, ação, essa coisa cansativa, meu, anos 80, Ronald Reagan, Estados Unidos, eu acho que a gente vai ter um viés bem, não é só, né, nostalgia e tudo legal, a gente vai falar realmente do que tá por trás desses filmes todos, né, não só do de hoje. Mas então, já entrando no filme mesmo, né, pra falar da trama dele por cima, né, explicando aqui Predador pros nossos ouvintes, quem não assistiu, um grupo de mercenários que é levado pra um país, assim, meio vago na América Central, pra resgatar alguém lá onde tem umas guerrilhas e tal. Tem a CIA representada pelo Carl Weathers, que é o Dillon, que é um ex-colega do Dutch, que é o Arnold, né? E os dois são umas massas musculares, assim, aquela coisa caricata, quase super-homens, né? O He-Man encontrando com o Pantro, sei lá, assim, essa coisa só a bíceps. Tem esse gif famoso, sei que você vai na internet, né? Deles dois dando aquele high-five, assim, e fazendo meio uma queda de braço ao mesmo tempo. Então é isso, né? Aquela coisa hiper-masculina, né? Testosterona e tal. E o Arnold tem esse time de mercenários, né? Cada um meio que um tipo, né? Tem o Billy, que é um cara que tem um elemento assim, meio nativo americano, né? Que é o que consegue ver as pistas das pessoas na selva. Tem um cara mais silencioso, que é o Bill Duke. E assim, tem vários tipos, assim. Tem mais alívio cômico e tal. Aí, à medida que eles, assim, entram realmente lá na selva, eles descobrem que não é simplesmente um grupo de terroristas ou guerrilheiros que eles estão se enfrentando. Tem alguma coisa lá que começa a caçar eles, né? Então vira um esquema meio Most Dangerous Game, né? Aquele livro, aquela, hoje em dia, tipo, até um tipo de história que você conta, né? Que os humanos são os que estão sendo caçados, né? Só que a diferença desse livro, né? Do Most Dangerous Game, o caçador não é uma outra pessoa, e sim um super caçador espacial, né? É o predador do título, né? Um alienígena que vai na Terra e ele caça, né? Como uma pessoa iria na África, no safari lá, caçar e tal. Ele vem aqui pra Terra. E à medida que o filme vai passando, né? Esse poderio super militar, né? Aquelas super armas deles não servem de nada, né? Aqueles homens super musculosos e tal. Não são páreo, né? Pro predador, né? O Arnold, quando tá do lado da criatura, é baixinho, né? Impressionante. Aí no final do filme, todos vão morrendo um por um. Sobra só o Arnold. E usando um pouco mais da engenhosidade, uma coisa meio mais improvisando com o que ele tem por perto dele, ele começa a desfazer umas armadilhas e tal, e ele consegue vencer o predador, não de uma maneira física de confronto, e sim ele usa de uma maneira meio ardilosa, né? No final do filme todo mundo morreu e só sobrou ele com uma moça guerrilheira lá que eles tinham resgatado no filme, e acaba a história, né? Mas é um filme que gerou um monte de sequências, né? Que nem o Diego mencionou, teve Predador 2, Predadores, teve filmes Alien com Predador, teve quadrinho, livro, tem de tudo, né? Então ele deixou uma sombra grande, assim, na cultura pop, apesar de ser uma história mais simples, né? Como eu narrei, né? Esse encontro do predador com os humanos e todo mundo morre, exceto um que consegue vencer ele, né? Bom, e a trama é essa. Mas já pra falar do filme mesmo, pensando nesses temas, eu comecei a assistir dessa última vez pro programa, pensando assim, o que que a gente vai falar, assim, além do básico, né? Do normal, da superfície do filme, né? Que realmente, como o Igor tava mencionando, né? A trilha é muito legal, a fotografia, assim, me surpreendeu muito dessa última vez que eu prestei atenção, que eu não assisti como o Diego assistiu, assim, de conforto, e sim pra gente conversar aqui no programa, né? Então eu prestei atenção nesse lado técnico, achei super bem filmado, a câmera é sempre em movimento, a edição é muito boa, é um filme assim que você vê que por trás tinha um cuidado muito grande, né? Em criar essa sensação desses homens na selva, né? Esse mundo selvagem. Então eu já queria que a gente começasse a falar então dos temas do filme, né? Que eu li muito tempo atrás que tinham poucos tipos de histórias sendo contadas, né? Homem contra homem, homem contra a natureza, homem contra Deus. Esse aqui é um pouco desse homem contra a natureza, né? Tem esse elemento. E o outro grande tema que eu vi é esse que você pode ler no meu entendimento como um pouco de crítica, assim, esse posicionamento super militarizado que os Estados Unidos tinham nos anos 80, né? No finalzinho da Guerra Fria, né? Que eu acho que não é de graça que todo mundo desse grupo de mercenários é tipo um halterofilista, e eles têm uns canhões assim que ninguém na vida real carrega. O Jesse Ventura tem aquela arma que gira lá, é do Terminator. Aquilo você coloca em cima de um carro, ninguém tira isso no braço, assim, isso é ficção científica, né? São super-heróis. Só que esse poderio militar deles não serve pra nada, né? Eles morrem um por um, as balas não, né, não afetam o predador, não acertam ele. Então, pra mim, isso é um tema que você vê, que você pode extrair desse filme, né? Essa crítica à solução militar, né? O poderio do exército especificamente americano também, não é de graça, né? Tem sistemas de final da Guerra Fria. E o que que vocês acham disso? Tiagão. Tem uma crítica, não só... Eu acho que é uma crítica que a gente pode fazer, a gente pode aliar, né? Uma crítica tanto à política militarista americana nos anos 80, né? E essa postura hipermasculina do Ronald Reagan que ele tinha, né? E nessa época, realmente, o homem... existia essa imagem pop do homem musculoso, né? Do homem halterofilista, né? Do corpo perfeito. E o homem que carrega esse corpo tem extrema virilidade, autoconfiança, né? E vários heróis no cinema foram criados com base nessa tipologia, né? nesse arquétipo do homem perfeito, com corpo perfeito, invencível, corajoso. Então, tem vários filmes, né, que mostram esse arquétipo. Eu acho que um filme que foi feito um pouco antes, com Schwarzenegger, exatamente, né, é uma certa antítese ao Predador, porque é aquele filme Comando para Matar, né? Comando. Comando para Matar, o Schwarzenegger, ele ganha na testosterona, né? Ele ganha na porrada, no tiro. Ele é invencível, ele é machão, ele é mais forte que todo mundo. Ele carrega o cara segurando a perna dele, assim, sabe? Ele carrega um tronco de árvore no braço. Tem uma hora que ele pega uma cabine telefônica e joga com o cara dentro, assim. É tipo um super-herói, né? Ele é um super-herói, é um hiper-homem, né? E tudo isso pra dizer que a primeira coisa que eu acho incrível do Predador, do filme Predador, é que essa equipe de homens dos anos 80, fortes, másculos e guerreiros e corajosos e especialistas e hiperprofissionais, né? eles ficam morrendo de... Eles ficam com medo. Eles enfrentam uma ameaça que eles não... Que eles desconhecem, que usa... Essa ameaça usa um método de guerra que eles não sabem como se defender. E eles realmente ficam com medo. O Billy, o personagem indígena, né? Que realmente segue as pistas e tal. Ele percebe, ele tem uma intuição e vê que realmente eles não têm nenhuma chance contra esse monstro. Contra essa presença. Que não é por nada que ele é invisível, né? Ele é invisível no filme. Então dá pra perceber que esses homens, eles ficam desconcertados. É uma ameaça real. Tem risco real em jogo. E às vezes os roteiristas, especialmente filmes de ação, filmes de super-herói, eles esquecem disso. Por exemplo, qual é o super-herói que é mais difícil de você criar isso? É o Super-Homem. Super-Homem é invencível, é invulnerável. E ele é sempre bom, ele é sempre honesto, ele é sempre... Então é muito difícil criar uma situação em que ele realmente está em risco. Muito difícil. E ele realmente fica apavorado. E os caras no filme ficam apavorados. Isso eu acho muito importante como um fator de conexão com a plateia. Um fator de criação de suspense real, assim. Se você não conhece a história do filme, você não sabe. Nem o Schwarzenegger você sabe se ele vai conseguir sobreviver no final. Não, sabe, não se sabe. Então, eu acho esse ponto... É um ponto muito interessante do filme. Com certeza. Muito legal. É porque você se estabelece, né? Protagonistas hiper capazes, né? O mais capaz possível, você junta eles e você coloca eles numa posição na qual eles não são capazes de verdade, né? Então, realmente, o espectador diz, se esse pessoal não pode, né? Se esse time aí fica quem, né? Em que pé estaria eu nessa situação, né? Então, realmente, é uma boa ferramenta para pegar o espectador. E, Igão, algum comentário? Fui fazer uma pesquisa aqui. De quando que é o Predador? Qual o ano do Predador? 87. 87. Então, olha só que engraçado. Eu tava fazendo uma pesquisa aqui rapidinho. Um ano antes... saiu o Platoon do Oliver Stone, em que você tem soldados americanos em uma situação um pouco parecida, assim, claro, né? Não é nenhuma missão em uma floresta genérica na América Latina. É um grupo de Mariners, né, se eu me lembro bem, nas selvas do Vietnã, lutando contra um grupo de Vietcongs. Então, assim, eu acho que esse imaginário da selva, né, assim, da aventura na selva, das desventuras na selva, ainda era uma coisa muito presente, né, na cultura norte-americana, porque os Estados Unidos ainda não tinham se recuperado da derrota que eles sofreram no Vietnã. E isso está presente em vários filmes ainda. Isso está presente em várias músicas também na época, mas assim, principalmente está nos filmes. E você vê uma espécie de pseudo-Vietnã acontecendo aqui no Predador. Assim, claro, eles não voltam de fato para alguma floresta no Sudeste Asiático, mas você vê que eles estão numa selva. Você vê que eles são um grupo, né, de Mariners hipertreinados. E você pode fazer uma leitura do Predador como sendo uma espécie de super primitivo. Porque assim, as táticas de caça que o Predador usa no filme para poder emboscar os soldados são, assim, maior ou menor medida, assim, um pouco parecidas com aquilo que os Vietcongs usaram na Guerra do Vietnã para poder ganhar a guerra. Ou seja, eles se valeram de camuflagem, de técnicas de guerrilha, de ataque surpresa, estavam escondidos tempos na floresta. Eles não tinham um embate, eles não foram um embate, assim, sabe, corpo a corpo diretamente. Então, assim, na ameaça do Predador, eu acho que você pode ver um pouco esse trauma da derrota da Guerra do Vietnã no filme, né? Mas, assim, claro, isso tudo aparece, né, mascarado, não é um filme sobre a Guerra do Vietnã. E eu acho engraçado, assim, porque um ano antes do Predador sair, Oliver Stone tinha lançado, né, o Platoon, que é justamente um filme sobre isso, né, sobre esse evento histórico, né, sobre essa derrota, né, sobre o absurdo que é você mandar jovens, né, para essas condições. Né. Voltando a um pontinho, assim, sabe, rapidinho, assim, sabe, só para terminar minha fala, uma coisa que eu tinha falado, assim, no começo do episódio, que eu tinha achado que durante muito tempo, sabe, eu não concordo mais com isso, inclusive, só para deixar bem claro, mas durante muito tempo eu não gostava do design do Predador. Eu achava meio estapafúrdio. Um dos motivos... Bom, assim, dois motivos, né? Um dos motivos é que você fica na expectativa durante o filme inteiro pra ver o Predador, e é claro que quando o Predador aparece no final, é claro que ele vai ser sempre aquém das suas expectativas. Claro, né? Então tem esse motivo, né? Mas claro, isso não é culpa do filme. Mas o segundo é porque eu achava meio caricatural, assim, o Predador. Ele parece quase que uma caricatura de um nativo dito, entre aspas, primitivo de algum país da América Latina, de algum indígena ou de algum país africano, e eu achava exagerado, mas na verdade eu entendi que é de propósito. Isso foi pensado para que seja dessa forma. Ele não é um alienígena que vai se valer de um aparato super ultra tecnológico para poder caçar esses caras. Claro, assim, sabe? Tipo, ele tem um laser aqui no ombro, aqui e ali você vê que ele tem, assim, uma tecnologia que é muito avançada também. Eu não sei se eu poderia dizer que é uma tecnologia muito superior à tecnologia que os soldados americanos usam para poder combatê-lo no filme. Eu diria até que talvez se tivesse pau a pau. Mas a gente vê laser e a gente tende a pensar que laser é uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa. Mentira, talvez nem seja, assim, sabe? Tipo, aquele canhão laser é simplesmente um lança-bombas, assim, um pouco mais turbinado. Mas, enfim, o fato é, o Predador, de forma geral, ele usa de uma tecnologia que é uma tecnologia muito mais, assim, que tá muito mais próxima de uma tecnologia primitiva do que de uma tecnologia super avançada. Ele usa lança, ele usa dardo, ele usa uma camuflagem fantástica, ele usa de armas que guerreiros em sociedades tribais talvez usassem para poder caçar um leão, ou um tigre, ou algum outro animal grande, sabe? Então o Predador, ele é uma espécie de super primitivo. Ele é o fantasma do Vietcong. Esse temor que os soldados têm dele, eu acho que o Diego apontou muito bem. Você nota isso no filme, né? O filme, ele é muito bom nesse sentido. Ele cria um suspense muito bom. Esse medo que os soldados têm dele, eu acho que talvez seja um medo ainda, um resquício de um medo cultural que os Estados Unidos têm dessa figura do primitivo, que você não sabe nada dele, que você desconhece ele, e ele tá lá escondidinho no meio de uma selva, no meio de uma floresta, e você sabe muito pouco a respeito da floresta, afastado dos centros urbanos, afastado da cidade. Quem é essa figura? Quem é esse cara? E ele tá atrás de você. Olha só que coisa. É o grande bicho papão dos norte-americanos dos anos 80. Né? E você vê que essa figura aparece, né? Essa figura do primitivo aparece aqui e ali, em outros filmes também. Eu não vou ficar citando aqui, porque ainda não é hora da gente ficar falando dos outros filmes, mas é interessante, porque eu acho que o Predador, ele, assim, o Predador, o filme, ele mexe com esses medos arcaicos, né, que a gente tem, e eu acho que é um dos motivos da gente se identificar tanto com os personagens, e também os canhões fantásticos que ele usa. Aliás, só uma curiosidade, última coisa que eu vou falar aqui. Você falou daquele canhão lá do Jesse Ventura. De fato, aquilo é uma arma de faz de conta, assim, sabe? Tipo, aquilo, eu vi que aquilo é uma espécie de metralhadora, de helicóptero, que foi especialmente adaptada para esse filme. Mas que aquilo é um absurdo, do ponto de vista tático, sabe? Alguém carregando uma parada daquela no meio da selva é impensável, sabe? Isso é só em filme mesmo, isso é só pra mostrar que esses soldados do filme, eles são super testosteronizados, eu não sei falar isso. Enfim, são super machões, só pra mostrar isso, porque essa arma é absurda, é impensável, né? E eles destroem parte da floresta com aquilo. Muito engraçado. É um pintão, né? Tanto é, essa arma ficou tão se transformou num certo ícone, um pouco, na cultura americana e mundial também, eu acho, porque depois ela foi reutilizada, né? O Schwarzenegger usa de novo essa arma no Exterminador do Futuro 2. Não é a mesma arma? Só que nesse caso ele é um robô, então faz sentido ele conseguir segurar e tal. Aquela arma, uma pessoa não segura ela, né? E tem uma fita de balas. É uma coisa assim, é tipo um boneco do Comandos em Ação, que eu adorava quando era criança. Era tipo um G.I. Joe, assim. Não é um soldado real aquilo, né? E você andar no meio do mato carregando aquilo? Nossa, que absurdo. Como assim? Eu queria reforçar esse ponto do Igor, porque realmente esse guerreiro primitivo, que é o Predador, super guerreiro primitivo, que usa de fato, concordo muito, né, que ele usa táticas muito similares à tática de guerrilha que os Vietcongs usaram, né? A virilidade, né, e a testosterona e a força bruta, ela não adianta nada, né? Ela não vence esse tipo de inimigo, né? Esse tipo de adversário. Não vence. E o Predador, o filme, ele exemplifica isso perfeitamente. O Schwarzenegger, ele ganha ele usando a inteligência, usando estratégias parecidas, né? Ele tem que realmente se adaptar e ele tem que jogar a arma dele fora. Inclusive, o filme é brilhante nisso, né? Porque o Predador, ele tem zero tolerância com quem tá armado. Se você tá armado, ele vai jogar um laser em você e você vai morrer. Acabou. E o Schwarzenegger, ele entende isso e desiste de qualquer tipo de arma de fogo. E aí começa a usar táticas parecidas de guerrilha também, com armadilhas, né? Como o Felipe falou, né? Quando ele resumiu a história. Então ele usa ardis, né? Ele realmente se torna ardiloso e usa inteligência para conseguir realmente vencer a criatura. E mesmo assim, por um triz, né? Outra coisa brilhante do filme é por um triz, um pouquinho, por uma sorte, assim. Que é aquela cena clássica que também virou gif, né? Como é que é? Come on! Kill me! Kill me! Eu ia falar isso da sorte de jogar ter um papel nessa batalha. Interessante porque eu acho que o Arnold, que foi o grande ícone, né, desses filmes de ação e tal, inclusive eu acho que ele tá meio que negando um pouco o comando que você falou, né, que é o filme onde ele é hipercapaz e essa hipercapacidade dele é o filme, né. E ele se dispôs a desarmar isso nesse filme, né. Ele se coloca em situações de fraqueza. Quando ele cai na água e ele tá fugindo do monstro, né, e ele se cobre acidentalmente com barro, né? Ele tem que atuar medo, né? Que você vê que é o tipo de posição meio inferiorizada que ele normalmente não fazia muito, né? E ele se colocou nesse ponto. Acho que esse foi um dos elementos que gerou um pouco de simpatia no meu pai mesmo, por exemplo, quando eu vi esse filme, que ele não é um cara perfeito, né? Eu acho que esse tipo, você não consegue ver exatamente, tipo, hoje em dia, né? Você vê esses filmes tipo Velozes e Furiosos, tem cena de luta do The Rock com o Vin Diesel, e os dois têm no contrato estipulado que cada um dos dois não pode perder uma luta num filme. Então eles têm que sempre estar numa posição de superioridade, nunca perde nada. É uma coisa meio ridícula, meio egoica, que não ajuda você aí como espectador a entrar no filme, né? Que é uma coisa que o Arnold, muito espertamente, 35 anos atrás, quase 40 anos atrás, ele entendeu isso, né? Ele é um super-homem gigante, mas ele tem que estar fraco, ele tem que estar inferiorizado, ele tem que estar perdendo para o espectador entrar na história e se simpatizar com ele. Essa coisa de ser só o Superman o tempo todo, que esses atores de ação hoje em dia fazem, não ajuda ninguém, né? Só em detrimento do filme, né? Não, exatamente. Quando eu vi pela primeira vez essa cena, eu fiquei assim, chocado. Uau! É a cena que ele finalmente luta frente a frente com o Predador. Quando o Predador tira a máscara e agora a gente vai brigar, vamos lá? O Schwarzenegger, ele dá um soco no Predador, e o Predador olha pra ele meio rindo, assim, quase, né? Se ele conseguisse rir. E aí o Schwarzenegger fala, oh, shit. E ele leva uma porrada, espancado o Schwarzenegger no filme, né? Ele perde muito. Ele é pequenininho do lado do Predador, ele é baixinho, né? É meio uma figura meio mirrada, incrivelmente. Então, né? Essa cena é muito legal, porque você vê o Schwarzenegger inferiorizado e perdendo, e levando cacete de uma criatura. Ó, eu sou mais viril testosterona que você, cara. Já era. Fudeu. Não tem jeito. E isso só ajuda ele como ator, só ajuda o personagem dele, só ajuda o filme. Isso se perdeu um pouco, né? Nesses filmes que seguiram ele, né? Que o cara tem que manter-se sempre, né? Não pode mostrar nenhuma fraqueza, né? E isso não ajuda nada. Acho ridículo isso. Esse, tipo The Rock, né? Que é essa coisa que tem que manter uma imagem sempre muito controlada, né? De não pode ter fraqueza, não pode ter não sei o quê. Isso eu não entendo por que o pessoal... Bom, não ajuda nada, eu acredito. E a grande jogada que o Igor estava falando, né? Todos os filmes dos anos... De meia dos anos 70 pra frente, mais desse gênero de ação e tal, assim, de guerra, começavam a digerir e a lidar essa derrota, né? Que Estados Unidos terminou a guerra do Vietnã sem uma vitória, né? Coisa que nunca tinha acontecido desde da Segunda Guerra Mundial, né? Porque a guerra com a Coreia também foi meio que um impasse, e a do Vietnã foi também meio que um impasse barra derrota. E daí pra frente, Estados Unidos nunca teve uma guerra nesse molde antigo, né? Onde o poderio militar, os mísseis e os tanques e tudo realmente fazem uma diferença, né? Você de um lado e o outro exército do outro. Isso que é meio napoleônico quase, meio datado, né? Esse estilo de guerra não existe mais, né? Tanto que depois dos anos 80 mesmo, teve Afeganistão com a Rússia e depois teve Iraque de novo, né, e etc. Nunca mais foi esse estilo de guerra antigo, que os Estados Unidos era tão bom, né? É sempre esse tipo de guerra contra um grupo meio oculto, meio escondido, que realmente é mais primitivo tecnicamente, mas é superior porque ele não é aberto, né? Ele consegue uma vantagem que os Estados Unidos não tem. E acho que isso é um grande poder desse filme, né? Por que você vê um filme em 2024, um filme filmado 87, e é completamente atemporal, na minha opinião. Não tem nada que date o filme. Eu fiquei até chocado com esse elemento, né? Também pelo fato que não se passa numa cidade onde tem esses elementos visíveis de moda, e a música que você ouve já é uma música antiga já de cara, né? Uma música dos anos 50, né? Toca... esqueci agora, Little Richard. Então é um filme que é perfeitamente atual, né? No que ele tá falando e na sua superfície, né? Não tem aqueles efeitos de invisibilidade do Predador, eu achei excelentes também. Tudo efeito ótico, né? Hiper bem feito. Então é um filme que, pelo assunto e pela maneira como foi feito, ele nunca deixou de ser vigente, né? Eu acho isso um dos grandes valores do Predador. Fiquei bem surpreso positivamente, né? Imagino. Daqui a pouco ele completa 40 anos e fácil, assim, não passar no cinema e ninguém vai... Espectadores novos, né? Gente mais jovem do que a gente. Que a gente sabe que no podcast a gente tem uns ouvintes mais de 20 e poucos anos e tal. Acho que vocês conseguiriam ver esse filme sem perder nada, né? Nenhum elemento do que tá sendo falado se perde. Ele se mantém muito bem. E o fato de que Estados Unidos está sempre travando esses embates com inimigos invisíveis, né? Isso é um dos elementos que mantém o Predador super vigente, eu acho. A gente ainda não mencionou, né, o diretor desse filme, só queria dar crédito para ele, né, o John McTiernan. Que o John McTiernan, eu acho que ele é muito bom em criar esses heróis que nadam um pouco contra a corrente, né? Você para pensar num outro grande filme de ação dele dos anos 80, né, um filme que a gente, inclusive, vai falar. Em algum momento a gente vai falar sobre Duro de Matar, que é um dos grandes filmes de ação dos anos 80 e é também um filme do mesmo diretor do Predador, né, do John McTiernan. Que, inclusive, agora que você está dizendo, a gente pode dizer que é quase que um espelho desse filme, né? Você está acompanhando o Predador nesse outro filme, né? O Viet Cong é o que está inferiorizado aí, é o Bruce Willis, né? Interessante. Não tinha parado para pensar nesse sentido, assim, mas tem isso também, né? Assim, você está torcendo pelo underdog, né, no filme, no Duro de Matar. Mas que eu ia falar um pouquinho da caracterização do personagem do Bruce Willis no Duro de Matar. Ele também, de certa forma, é um herói atípico daquilo que se espera, das expectativas que se fazem de um grande herói de filme de ação dos anos 80, né? Porque ele também não é hipermasculinizado. Sem querer adiantar muito, né, o que a gente vai falar sobre o Duro de Matar, né? Mas assim, o Duro de Matar, ele é basicamente sobre um cara que ele tá preso num prédio com um grupo de terroristas, tem um grupo de reféns também, e ele tá num mato sem cachorro, mas ele também não parte para um embate cara a cara, assim, sabe? Ele não é esse super machão, né, que vai resolver as coisas no tapa, no soco e no tiro. Ele fica se escondendo a maior parte do filme. Tanto é que, uma curiosidade a respeito do Duro de Matar, vários dos grandes atores de ação da época, inclusive Schwarzenegger, foi ofertado, né, o papel que acabaria indo pro Bruce Willis, do John McClane. Foi ofertado para eles o papel principal do Duro de Matar, mas eles recusaram justamente porque eles acharam que o protagonista era um covarde. Falaram, não, esse cara, ele fica se escondendo o tempo todo do ele não parte pra porrada, né? Cadê? Sabe, ele não parte pro corpo a corpo. Então você tem novamente aí uma espécie de desconstrução desse tropo, né, do hipermasculino, do super machão, né, do super macho, que vai lá e vai resolver as coisas no tapa, no tiro, no soco, na porrada, na voz grossa. Você tem o John McTiernan novamente fazendo um filme em que esse tipo de personagem se mostra mais uma vez ineficaz para resolver o problema. E é engraçado como a gente vê que a gente ainda tem esse imaginário, a gente ainda vive, né, sobre esse imaginário político, inclusive, assim, mas eu não quero entrar muito aqui nesse assunto, mas para bom entendedor fica aqui meia palavra, essa história de que para resolver o problema você tem que resolver as coisas no muque, na porrada. Quantos políticos se valem desse tipo de retórica brucutu para dizer que é diferente, que consegue, que mata no peito e tudo mais? Isso é totalmente ineficaz. Mas, bom, enfim, né, o recado está dado. Que no final das contas o que resolveu o problema não foi a via de fato, e sim, né, a inteligência, né, que é um elemento raro, né, num filme de ação que se você pega o Arnold Schwarzenegger para fazer, e ele, né, não venceu batendo ou atirando, né? Estranho, ele acaba descobrindo, né, que o Predador tem inclusive essa, né, hoje em dia é super conhecido, né? O Predador, ele tem uma visão termal, ele não vê. A visão dele mede as temperaturas das coisas e ele determina onde tem uma presa, onde tem uma árvore e tal. E o Arnold, descobrindo isso, ele consegue se camuflar ele também, né? Então é uma. Ele teve que usar, pela primeira vez na carreira dele, não o braço grosso, e sim a cabeça dele, né? Eu fiquei pensando, de fato, né? Os filmes do John McTiernan, né? O Duro de Matar também, como o Igor bem falou. O Schwarzenegger ganha no fim e ganha com justiça, né? Ganha bem, assim, né? Você acredita que ele realmente conseguiu vencer a criatura, né? É daí dessa vitória, eu fiquei pensando assim, qual é a potência, então, do Schwarzenegger nesse filme, do personagem, do Dutch, nesse filme? Porque eu fiquei pensando nisso, né? Porque se confunde muito virilidade e força, né? E corpo musculoso com potência. E a potência não é isso. E qual é a potência, então? Eu acho que a potência dele está, talvez, em abrir mão desses aspectos hipermasculinizados, né, hipermasculinos, por assim dizer, né, na falta de um nome melhor, para poder, de fato, derrotar o predador. Assim, derrotar o predador dentro do próprio ambiente em que está o predador, que é a floresta. Nessa hora, eu tenho que concordar e recomendar para vocês, assim, não sei se alguém já assistiu aqui o vídeo do Alexandre Link, né, fica aqui essa minha dica. Né, é um vídeo do Quadrinhos da Sarjeta, né, o Alexandre Link. Ele faz eu acho que ele faz uma análise brilhante, né, sobre o Predador. A gente pode depois colocar o link, assim, sabe, na descrição do nosso episódio, né, pra quem tiver interessado. Vai ter na descrição o link. E já de antemão, assim, sabe, tipo, agradecendo, não sei qual é a possibilidade dele ouvir esse podcast, né, mas assim, enfim, né, o link do link, a gente deixa o link do link, então, na descrição. Então, assim, sabe, alguns desses insights que eu tô falando aqui pra vocês, eu tirei da fala do Alexandre, assim, sabe, nesse vídeo que eu acho muito interessante, eu recomendo que vocês assistam pra quem já não conhece, que ele fala que o diferencial do personagem do Schwarzenegger, né, é justamente essa capacidade que ele tem de se mesclar com a floresta, ou seja, de assumir certas características que estão muito mais ligadas a um arquétipo feminino, de feminilidade, do que exatamente um arquétipo masculino, ou seja, como é que ele acaba derrotando, né, o predador, no final das contas, né, passando maquiagem, né, se unindo, né, a uma árvore, quase que literalmente, numa cena em que ele abraça a árvore, então abraçando a árvore, passando maquiagem no rosto, se despindo de todas aquelas armas que ele tem, né, inclusive de todo o gear militar que ele tem, e se tornando cada vez mais próximo da natureza. E sendo flexível e não inflexível, né, e não se impondo, né, ele se adaptando em vez de se impor, que era o que esse ímpeto masculino originalmente é, né, de imposição, falar alto, controlar, ele não controla, ele se adapta, ele se esconde em vez de se impor, né. E é aí que ele consegue derrotar. Eu estava pensando exatamente isso, que a potência seria essa capacidade de adaptação e de pensar em recursos que você não tinha pensado antes, talvez. De resolver uma situação, um problema. Né? A ferramenta dele não foi todas essas ferramentas, né? O que ajudou ele a vencer, com os quais ele vencia os problemas sempre, né? Foi ter essa capacidade de largar tudo e improvisar, pensar numa solução diferente. Não ir pelo clichê, sim pela alternativa, né? É assim que até um super-homem conseguiu, né? Que se diminuindo fisicamente, se escondendo, né? Ele conseguiu se separar dessa história militar, desse perfil militar dele e entrar mais no campo do inimigo dele, né? Realmente entendi esse elemento de não se mostrar, de se ficar sempre em segundo plano, oculto, né? Não é de graça que ele tem essa... Ele não é simplesmente um cara que pula nas árvores e tal, o alienígena, né? E se esconde nas folhas, não. Ele é literalmente invisível, né? Ele se mistura com o cenário. Então essa invisibilidade dele era que o cara teve que aprender que era a única coisa que eles não faziam, né? Ele chegava ouvindo música, chegava de helicóptero, né? Tem uma hora que eles estão tentando matar o predador. Eles começam a atirar na floresta, eles criam um clarão, né? Fazendo um minuto de tiro, e você vai ver, vão caindo as árvores, né? Tipo, é exatamente o jeito errado de tentar lidar com esse problema, né? Fazendo um troço meu na palma, assim, vamos deflorestar aqui pra ver se a gente consegue pegar o nosso inimigo invisível. Não fizeram nada, né? Só chamou uma atenção, só fez barulho. Então, aprender esse silêncio, essa invisibilidade, acho que o poder dele foi esse, né? Ter essa capacidade de ver que tinha que se reinventar ali como um soldado, né? Essa cena, inclusive, eu acho incrível, né? Eu acho que vale a pena a gente destacar essa cena, dentre várias cenas incríveis que o filme tem, né? Mas é engraçado que essa cena sempre me impressionou muito, mesmo na época que eu não gostava muito do Predador. Eu sempre achei interessantíssima essa cena em que os soldados, eles começam a tirar feito uns loucos nas árvores, e aí depois alguém volta das árvores e fala assim, a gente não atingiu nada, né? A gente... Depois, eu ficava arrepiado quando eu vi essa cena. É interessante você ver, assim, sabe, que essa é uma cena rapidinha, né? Mas, assim, é uma cena muito marcante, e ela caracteriza muito bem, né, o tipo de relação que esses homens têm com a natureza. A natureza é algo dado, né, que você vai lá e você conquista ela. Você conquista ela na força bruta, né? Você chega lá, como o Felipe falou muito bem, assim, sabe, em cima de um chopper, né, de um helicóptero militar, ouvindo uma música a toda altura, você anuncia pra Deus e o mundo que você tá lá, e você chega já chutando o pé na porta. E é isso aí, uau, né, assim, esse é o jeito, assim, sabe, super macho de você resolver as coisas, de você lidar com a natureza, né? Você chega, você arrebenta com tudo, você derruba todas as árvores, cheguei, vim, vi, conquistei, é isso, maravilha. Sendo que, olha, não é por aí, sabe? A natureza, ela permanece. Isso é uma cosquinha que você faz, né, no ombro da natureza, assim, tipo, isso não é nada, sabe? Isso não significa absolutamente nada. Todo esse esforço é uma demonstração absolutamente inútil de virilidade, né? Porque, no final das contas, essa eficácia disso na derrota do inimigo não serve de nada, sabe? E essa cena, eu acho que ela é muito eficaz, não apenas, assim, para mostrar isso, né? Mas como também, né, como o Diego tava falando, eu acho que é um dos primeiros momentos, puta que pariu, né, que você tem no filme, né, porque até então, né, você não sabe direito, né, assim, sabe, o filme, ele não, se não me engano, assim, o filme, ele não diz desde o começo, assim, sabe, tipo, olha, isso aqui é uma criatura alienígena, mas você vai tendo noção da dimensão desse perigo em cenas como essa. Eu acho que essa é uma das primeiras cenas em que você meio, caralho, sabe, tipo, esse bicho aí na floresta que tá caçando eles, isso é da pesada, hein. O filme abre com a nave chegando, mas aí você meio que esquece desse detalhe, que aí começa o filme, e aí leva acho que 45 minutos até você ver a visão do predador olhando, né? Então demora muito, assim. Porque essa cena assim, do tiroteio, né? Ela vem logo depois da cena do ataque aos rebeldes lá, né? Aos espiões russos, né? E um monte de latino-americanos ali trabalhando pra eles e tal. Então, que é uma cena clássica, que a testosterona e o armamento pesado e a artilharia vencem, de fato, né? O profissionalismo, né? O soldado profissional fodão e a artilharia pesada consegue ganhar dos soldadinhos lá. Então, de fato, a gente... Ah, isso é normal. A gente tá achando que é um filme comum, normal. Estamos acostumados com isso. É, essa cena é tipo um filme do Chuck Norris, assim, né? Você vê que até aí é isso que você esperava desse filme, né? Explosões, ele levanta o caminhão lá usando o braço, né? Ele é tão forte que ele levanta o caminhão roda e explode, não sei o quê. Aí a partir daí é que você vê que esse filme acaba, esse filme do Chuck Norris termina, e aí começa um novo filme que é Isso Tudo Aí Não Serve de Nada, né? Esse seu machismo aí. O contraste é muito eficiente, né, para o espectador. Por isso que é tão impactante a cena. Então, galera, é isso aí, nossa conversa do Predador. Tem muito assunto pra falar, um filme super recomendado. Então, a gente vai fazer um pouco diferente hoje, que o Diego queria não só dar a dica do dia, que a gente dá sempre, mas mencionar, assim, qual é o seu ranking pessoal da série do Predador, né? Então, Diego, você que sugeriu, comece, por favor. Pois é, eu gostei muito do mais novo, do Prey, que é o filme que eu vou recomendar, que é Predador, A Caçada, né, aqui no Brasil. Achei muito interessante porque esse filme, ele leva a nossa tese de hoje ao extremo, né? O grande protagonista do filme é feminino, é uma mulher, uma menina. Então é zero testosterona, né, zero força bruta, é pura inteligência e pura feminilidade, né? Toda essa tese nossa de hoje é o Prey, e que eu acho excelente filme. E eu adoro Predador 2. Eu não entendi, eu não entendo até hoje como é que o Danny Glover não se transformou também num herói de ação. Que eu achei ele tão carismático no filme, achei ele tão fera, sabe? Também sente medo no filme, também inferiorizado em certas cenas, sabe? Eu achei ele fantástico, e é um ótimo ator, tão ator tão superior ao Schwarzenegger, tão superior. Um atorzão, um ator foda mesmo. E adorei os personagens coadjuvantes, né? Ruben Blades, né, Maria Conchita Alonso, Bill Paxton, fantástico esse filme, sabe, ele é muito injustiçado. Pra quem não conhece, é uma sequência que é em Los Angeles, mas o esqueleto do filme é basicamente igual, né, e assim como o Predador, que tem muito, muito diálogo no começo e depois a partir de um tempo, o diálogo termina, né, que é só um cara contra o Predador no primeiro, e no segundo também, né, que é o Danny Glover, um policial, tem uma grande parte do final do filme que é sem diálogo, né, que é ele como sobrevivente contra o Predador, né, que tá caçando ele. Só que num cenário urbano, né? Então, pra não me alongar muito, né? Eu gosto muito de Predadores também. Eu acho um filme eficiente, bom, bem feito. Também se passa na floresta, eu achei muito legal. E aí depois vai caindo a qualidade, né, galera? Aí Alien vs Predador 1, dá pra aceitar, sabe? E acho médio, não é tão horrível. Agora, o Predador do Shane Black foi um erro absoluto, eu achei. Talvez pior só o Alien vs Predador Reckon, que é muito ruim mesmo. O filme B é horroroso. Horroroso, horroroso. Já tô em discordância. Porque o Shane Black, ele fez um filme em que todo mundo tem a voz dele, todo mundo fala como ele, todo mundo é espertinho, engraçadinho. O filme tem uma quebra de tom, sabe? Não é sério, é comédia. Bagunça, um roteiro cheio de pontas e vão pra lá e vão pra cá, sabe? E personagens que não se desenvolvem direito. Nossa, o filme... fracassado, realmente, né? Agora, Igor, e você? Não, eu concordo com o Diego. Só uma lembrança, esse Predador Hacking, isso é, se passa numa cidadezinha? Isso. Uh-huh. Eu não achei esse filme horroroso, não. Você achou esse filme horroroso? Horroroso, os atores. Nossa, amadores. Não. Acho muito melhor do que o primeiro, por exemplo. E tudo escuro. Escuro, não dá pra ver nada. Eu achei os atores muito ruins. Nossa, eu achei bezão. Que isso? As cenas de luta do primeiro, do Alien vs Predador 1, são bem melhores. Não, eu concordo com o Felipe, eu discordo de você. Assim, esse Alien vs Predador, aquele que se passa na pirâmide, lá na Antártica, que coisa horrorosa. Que coisa horrorosa, isso é horroroso. Isso é horroroso. Não, pra começar, essa história de pirâmide na Antártida, isso é At the Mountains of Madness, do H.P. Lovecraft. Só que sem ser o H.P. Lovecraft, né? Você tira, né, o The Great Old Ones do Lovecraft e você coloca Predador e Alien lá. Mas é a mesma coisa. coisa, pirâmide, é, uma equipe de cientistas acha uma pirâmide alienígena no meio da Antártida. Isso é H.P. Lovecraft cuspido e escarrado, mas sem o charme do H.P. Lovecraft. Então, pra começar, minha cisma começa aí, né? Assim, se você tiver uma adaptação, não adaptação do Lovecraft. E eu achei esse filme horroroso. Horroroso. Eu prefiro o Hacking. Agora, minha recomendação mesmo, né? Mas eu concordo com tudo que você falou, assim, do Prey. Eu acho um filme excelente. Ah, e sim, a minha recomendação é o Predador 2, que é um filme também que eu adoro. Concordo com, essa, com esse seu assessment aí, com essa sua avaliação. Eu acho que Danny Glover é subestimado como ator de ação. Super carismático. Acho que é um filme muito, muito bom também. O final dele eu acho antológico, né? Sem querer dar spoilers, né? Mas o final que se passa na nave do Predador. Eu acho fantástico aquela cena de revelação em que ele vê, né, os vários troféus, né, dos predadores. Eu acho isso muito bom, a cena funciona. Os efeitos especiais são bons, os atores são bons, tem Gary Busey, loucão no frigorífico, adoro aquela sequência. Eu acho que é um filme que, não sei se chega a ser tão bom quanto o primeiro, mas talvez igualmente bom, igualmente satisfatório. Minha recomendação, então, é Predador 2. Muito bom. Eu vou deixar a minha recomendação mesmo pro final, porque a minha não vai ser da série do Predador. Mas assim, o meu ranking pessoal, né? Pra mim, o primeirão que a gente falou hoje é o grande filme da série. Eu acho que depois dele, o mais recente, o Prey, eu achei muito bom, com a Amber Me Thunder, né? Um filme de época, né? Se passa 1600, né? Com a população Comanche, né? E, inclusive, tem uma das dublagens do filme em Comanche. Achei interessante esse elemento. O 2, realmente, que é um filme que é tido como inferior e tal, mas eu acho que ele é top 3, assim. É uma releitura do primeiro, com um ator melhor, realmente, do Danny Glover. Tem esse elenco coadjuvante e tal. Tem uma visão bem caótica da cidade, assim. É um Los Angeles um pouco no futuro, né? Não é um filme que se passa no presente. O filme é de 90, mas ele se passa, acho que, em 97, 10 anos depois. Então tem um pouquinho de uma visão meio futurista, meio caótica, que é legal do Predador 2. Esse é legal. Dali pra baixo, acho que começa a ficar tudo meio ruim, realmente. Aquele Predadores, né, com Alice Braga, é legal, não é um grande filme. Eu acho que o Alien vs Predador, o primeiro, eu vi os dois no cinema, eu não gostei do primeiro, achei realmente desperdiçado. Tem o Lance Henriksen, que eu adoro, um dos meus atores favoritos, e mesmo assim, eu acho que o 2, que não é um grande filme, é um filme menor, feio também, pequeno, mas eu achei melhor do que o primeiro. Eu achei, tem uns elementos da história que eu curti mais, parece mais um filme meio de slasher, assim, e tem um Predador, assim, que tá, tipo, seguindo a ação do filme, meio The Wolf, do Pulp Fiction, meio que limpando os restos dos mortos que ele vai achando. Achei um detalhe engraçado do AVP2, Hacking, que não é um grande filme. Esses todos já não são bons filmes, né? Mas eu acho que realmente, estranhamente, o pior de todos é esse que chama só The Predator, né? O Predador, escrito pelo Shane Black, que tá nesse primeiro filme agora como um ator. Ele é o nerd lá que fica contando piada e tal, fica lendo quadrinhos. Cara, que filme sem pé nem cabeça, achei muito ruim. Tem uma hora que parece que o Predador é vencido pelo autismo do menino, tem uma criança. É tipo um filme absurdo. E tem um elenco bom, assim, grande, e todo mundo realmente, como o Diego falou, né, não tem muita distinção, são todos um personagem só com diferentes caras, assim. Realmente muito, muito decepcionante esse The Predator, mas recomendação mesmo da série, só um, Prey, e o 2, esses são os que você não pode perder, eu acho, né. Mas a minha dica do episódio mesmo, que a gente sempre fala, é um filme que eu vi esse ano agora, que não é de terror, não é de ficção científica, mas eu achei um filmaço, assim, filme noir, anos 90, com os elementos um pouco de Black Exploitation, suspense. É um filme que... Por que eu tô recomendando ele, se não tem nada a ver com Predador? Porque ele é um filme dirigido pelo Bill Duke, que tá nesse filme. Ele é o soldado que quem assiste o filme vai reconhecer, que tá sempre passando a gilete na cara dele, né? Inclusive, tem uma hora que ele vê o Predador, ele deixa a gilete e vai apertando até que a gilete quebra, né? Esse é o Bill Duke, que inclusive tá no Mandy, filme que a gente assistiu no nosso outro podcast recentemente, assim. E é um filmaço dele chamado Deep Cover, de 92, que aqui no Brasil chama Traindo o Inimigo. É um filme protagonizado pelo Lawrence Fishburne. Tá excelente no filme, que é um policial encoberto, undercover, né, que se infiltra. Inclusive o Lawrence Fishburne, que por coincidência está no Predators, naquele da Alice Braga. E o coadjuvante do filme é o Jeff Goldblum, que é um advogado corrupto, metido com drogas, assim. Talvez a maior atuação da carreira dele, assim. Então o filme filme que você é dirigido por um ator, mas é um filmaço, assim, super trama policial, super bem atuado. Tem muito o que falar sobre a cultura americana, como lida com esse esquema de drogas e luta contra as drogas. E é um filmaço que eu só vi agora esse ano. Eu sabia que era desse ator Bill Duke, que também dirigia. E é uma super dica, assim, um pouco, se você já não quer ver só ação e tal, que tem também nesse filme. Se você quer ver mais um suspense, um filme policial, Traindo o Inimigo, de 92. Super dica pra vocês. E é isso, esse foi o nosso episódio do Predador, inaugurando a nossa temporada de ação nos 80. E deixa eu só anunciar o próximo filme, antes da gente dar o nosso tchau. Continuando assim com esses grandes ícones de ação nos 80, né? Tem um filme de uma série que eu acho essa série em geral muito ruim, tirando esse primeiro filme, falando em rankings, é Rambo. Programado para Matar, filme de 82. É um filme que, esse sim, é sobre Vietnã, do começo até o final. Não é um filme sobre ficar puxando ferro e mostrando o braço e, sabe, matando 500 mil pessoas com sua metralhadora, não. É um filme sobre voltar da guerra e o que, que significa isso na cabeça de um soldado, né? É um filme drama, eu acho mais drama do que ação até. Filmaço, um dos melhores do Stallone de longe, eu acho. A atuação dele, né? Tem um final um pouco dúbio, né, que deixou aberto essa série toda de filmes, um pior que o outro, que veio depois, mas esse primeiro Rambo é um filme que, até quem não gosta desse cinema hiper macho, não sei o que, eu acho que vocês têm que ver, vale muito a pena, e é legal que vocês assistam antes do episódio, né? Rambo Programado para Matar, filme de 82, imperdível, já tô dizendo desde hoje, imperdível. E é isso, galera, se foi nosso episódio, bora dar tchau então pros ouvintes, grande Diego Nunes. Olá, pessoal, foi maravilhoso falar de Predador, dos filmes favoritos, um sonho fazer um episódio de podcast sobre esse filme, sonho realizado, adorei, amei de paixão, a gente se vê na próxima. Muito bom, o Predador pro Diego era tipo Solaris pro Igor, né? E aí, Igor, dá tchau pro pessoal. É isso aí, cavaleiros, como sempre é um prazer ter conversado com vocês, espero que o nosso público que nos escutou hoje tenha gostado da nossa conversa tanto quanto eu, ansioso para falar com vocês da próxima vez. É isso aí, galera, valeu pela sua audiência e até daqui a 2 semanas, falou!